convite, Sr. Pipo, muito obrigado por estar aqui hoje e aceitar o nosso convite de partilhar um pouco, por um lado, aquilo que faz a sua empresa e, por outro lado, fazermos esta reflexão à volta de como as tecnologias de informação podem ser, de facto, também uma, podem abrir oportunidade para os jovens acessarem ao mercado de trabalho. Portanto, também agradecer a todos quantos vieram para o debate, aqueles que já estão aqui habitualmente conosco e aqueles que pela primeira vez vêm aqui participar desse espaço. O espaço do debate à sexta-feira é um espaço de partilha de informação, de ideias, para refletir uma variedade de temas que estão ligados à vida socioeconómica do país. E, portanto, todas as sextas-feiras a UW tem esse espaço das 15 até 17 horas com os seus funcionários e outros participantes que tenham interesse nos temas que nós abordamos. Para o dia de hoje, convidamos, como disse, o Sr. Samuel Tito. O Sr. Samuel Tito é administrador de sistemas de tecnologias de informação e comunicação na empresa Sadatech. Penso que é isso, Sadatech ou Sadatech Softwares. Ele depois vai explicar melhor. E traz uma apresentação que vai falar um pouco de tecnologias de informação como ferramentas importantes e requisitos também indispensáveis no dia de hoje para acesso e competição no mercado de emprego. Então, sem mais delongas, devemos começar às 13. Eu vou passar a palavra, devemos começar às 15, então já não vou me prolongar, vou passar a palavra ao Sr. Dito, que tem a volta de 30, 40 minutos para falar e depois tem um espaço de interação, de debates, com perguntas e respostas com a plateia. Então, por favor. Muito obrigado pela oportunidade que me dão e agradecer também aos presentes. Eu não vou falar porque vou deixar que a própria apresentação fale e eu só queria pedir um pouco de paciência antes de começar. Vou mostrar aí alguns produtos que nós temos para oferecer e que eu tive pronto e aproveitar para lá já junto dentro da apresentação e assim. Por meio dos produtos, também podem ter uma ideia exatamente daquilo que nós fazemos e oferecemos como serviços. Depois desse espaço, então, vem a apresentação que vai falar sobre o tema pelo qual estamos aqui reunidos. Então, sem mais demoras, vamos... A quantidade de produtos produzidos, os fatores de produção são definidos como sejam pessoas, máquinas, materiais, sistemas de informação e tecnologias de informação e TIC, etc. Alguns dos fatores que impulsionam a produtividade na indústria são a qualificação profissional, por meio de investimentos em educação, a aquisição e produção de tecnologia, bem como a diminuição de burocracia, investimento permanente em infraestrutura e a competitividade no mercado. Logo, concluímos que a produção é um processo de criação de valores. Mas o que é que isto tem a ver com a oportunidade de emprego para os jovens em Angola? Muito. Porque em primeiro lugar, para termos empregos precisamos criá-los. E isto só seria possível por meio de uma atividade descrita por um termo que já se tornou bastante comum e vulgar na nossa sociedade. E, de tão vulgar que se tornou, parece que perdeu o seu encanto. O termo é nada mais nada menos que empreendedorismo. Entretanto, para empreender algo, precisamos saber o que é que vamos produzir, de formas a atender a uma necessidade específica do mercado, ou ainda uma debilidade funcional de uma instituição pública e privada ou de uma agência do terceiro setor, ONG. No mundo dos negócios, é um perigo enorme dar um salto no escuro. É preciso saber o que se está a fazer. E é aqui onde entra a produtividade. Assim, não importa quão alta a tecnologia que tenhamos disponível, se não sabermos o que vamos fazer com ela, o foco deve estar na solução, ou seja, no produto e ou serviços que podemos oferecer. Com um mercado de trabalho em plenas dificuldades, O setor de tecnologia de informação pode oferecer cada vez mais oportunidades de geração de empregos para os estudantes dos cursos de graduação na área de TI e TIC, e bem como para estudantes com treinamento e qualificação técnico-profissionais. As oportunidades de atuação são inúmeras e permitem aos licenciados e os técnicos escolher entre diversas atividades da área. Os profissionais de TI são aqueles que atuam em um dos segmentos relacionados à tecnologia da informação e TIC, tais como administração de sistemas, programação, segurança de informação e dados, administração de redes, análise de sistemas, administração de bases de dados, engenharia e arquitetura de software, suporte de infraestrutura e hardware, criação e desenvolvimento de websites, suporte técnico de computadores, helpdesk, gestão de conteúdos da web e redes sociais, etc. Cada profissional tem um papel fundamental nas organizações para que os sistemas ou infraestruturas que existem continuem operando corretamente. Além disso, o profissional de TI pode ser responsável por criar e desenvolver novas tecnologias. Vale realçar que cada uma das áreas acima pode constituir-se numa atividade exclusiva de negócio para um profissional de TI. Como, por exemplo, um profissional pode escolher a área de programação para criar e desenvolver novos produtos como softwares e aplicativos, ou ainda especializar-se em um software de desenhos específicos para produzir projetos destinados à indústria de manufatura. E aqui podemos apresentar um pequeno caso de estudo. O João, o Alberto, o Pedro e o António, ambos tinham algo em comum. Terminaram as suas licenciaturas e o curso de formação profissional. Porém, todos eles estavam desempregados. Foi então que o João e o Alberto tiveram uma ideia. Enquanto estavam na faculdade, perceberam que as cadeiras em que sentavam, nas salas de aulas, não ofereciam grande conforto, de tal forma que provocavam um certo desvio de atenção enquanto os professores ministravam as suas aulas. Como eles haviam se especializado em um software de desenho industrial, decidiram desenhar uma cadeira especial, que podia ser comercializada e distribuída a todas as universidades e escolas da região onde residiam. Decidiram que a cadeira teria que ser feita de madeira, porque a madeira era uma matéria-prima que podia ser achada em qualquer parte do nosso país. Entretanto, eles tinham um pequeno problema. Não tinham dinheiro. Depois de concluírem o desenho da cadeira, ficaram a cogitar como haveriam de resolver este problema. Enquanto isso, Pedro e António tinham feito uma formação profissional qualificada em marcenaria. Foi então que lembraram-se que o pai do Pedro e do António era carpinteiro e possuía uma oficina de carpintaria. A seguir, foram ter com ele e mostraram-lhe o projeto da cadeira e perguntaram-lhe se ele seria capaz de a produzir. E ele afirmou que não só poderia produzir, mas também poderia produzi-las nas quantidades que quisessem. Então pediram-lhe um outro favor. Perguntaram-lhe se ele podia produzir uma encomenda de 20 cadeiras e que eles pagariam depois de venderem estas primeiras encomendas. Ele concordou, e assim, a dificuldade relacionada à falta de dinheiro estava ultrapassada. Entretanto, havia surgido um outro problema. Como poderiam anunciar as universidades e as escolas da região acerca do novo produto que eles haviam criado? Publicitar na TPA sem recursos financeiros era uma miragem. Sonhar com anúncio na TV Zimbo em hora nobre era pura loucura. Anunciar um evento com cobertura na DSTV era para nem sequer pensar. Assim, decidiram recorrer aos serviços de duas colegas, Mariana Jamba e Catarina Mongo. Uma era especializada em criação e desenvolvimento de páginas web e a outra era especializada em criação e gestão de conteúdos para web. E ambas eram duas especialistas em serviços voltados à internet. As duas concordaram em fazer o trabalho caso fossem pagas. Depois das vendas das primeiras encomendas, o Os rapazes concordaram com a ideia, e um mês depois, o anúncio da cadeira foi publicado na internet através de um website com detalhes específicos das vantagens que a cadeira oferecia. O website tinha sido criado e desenvolvido pelas duas meninas, a Mariana Jamba e a Catarina Muongo, com a missão de promover o novo produto. No mês seguinte, as escolas e as universidades da região aperceberam-se do produto e da inovação. E, logo, uma escola primária enviou um e-mail solicitando uma encomenda de 20 cadeiras, prometendo pagar de imediato. Quase na mesma altura, duas universidades enviaram outro e-mail solicitando uma encomenda de 40 cadeiras cada e ambas comprometeram-se em pagar 50% adiantado. Dois meses depois, quatro universidades, uma dos Estados Unidos, do Canadá, outra de Portugal e São Petersburgo, na Rússia, aperceberam-se do novo produto através da internet e todas enviaram um e-mail solicitando uma encomenda de 100 cadeiras cada e comprometeram-se em pagar a pronto. Era o começo da exportação do seu novo produto. Os rapazes ficaram maravilhados e não é preciso imaginar que todos saíram da pobreza e do desemprego. Neste caso de estudo fictício, vemos claramente a interação de dois elementos fundamentais que provocam uma poderosa transformação que são estes, a produtividade e o empreendedorismo, e vice-versa. A estes elementos devemos acrescentar um terceiro fator, a competência. Aqui, nós entendemos que a competência é a capacidade de saber fazer as coisas. E são estas qualidades que recomendamos que todos os jovens e profissionais devem adquirir e cultivar através da formação contínua. Segurança de informação e de dados. A tecnologia da informação segue em avanço constante, mas ao mesmo tempo sua gestão na questão de segurança de dados e informação apresenta sérios desafios quando as políticas de seguranças não são levadas em um nível que podem ser considerado eficiente. Com tantos recursos disponíveis e possibilidades ilimitadas, alguns gestores às vezes esquecem-se de que agora sua empresa possui mais uma porta para o mundo através das ligações de redes e por meio da internet. Porta esta que, quando aberta, pode dar a qualquer um indivíduo valiosas informações sobre sua organização. Temos então um caso em que a tecnologia da informação pode tornar-se um risco, causado por problemas de gerenciamento administrativo e, ou técnico. Quantas vezes presenciamos empresas que despenderam avultados recursos de valores em dinheiro em grandes investimentos em tecnologias, para depois descobrirem que falharam na aquisição de uma solução de antivírus ou sistema de cópia de segurança, backup, e cujos resultados foram desastrosos para as mesmas empresas. É importante ressaltar os problemas de seguranças que a tecnologia traz para as empresas além de seus benefícios. Pois segurança também gera custos e, quando lidamos com alta tecnologia, os investimentos nem sempre são pequenos nessa área. A era tecnológica implica a gestão do conhecimento, que é uma prática cíclica, onde sua aplicação consiste na criação, inovação e na funcionalidade de produtos e serviços. Algumas atitudes são primordiais para o sucesso empresarial na era globalizada de informação e conhecimento. Por essa razão, os gestores devem atentar para as empresas que fornecem recursos tecnológicos e indagar se as mesmas são idôneas e se possuem as competências necessárias para atender às demandas técnicas. Oportunidades no setor para o futuro. Eis aqui algumas perguntas que devemos nos fazer para saber como descobrir as oportunidades de emprego através da tecnologia num futuro próximo. Para analisar estas questões, podemos obter informações dos finais dos anos 90 e início de 2000, com o objetivo de estabelecer uma ligeira comparação. A. O Google tinha a dimensão que possui hoje. B. As companhias aéreas vendiam bilhetes de passagem exclusivamente via internet. C. Os bancos possuíam a quantidade expressiva de caixas automáticos como hoje. D. era possível a aquisição de um automóvel pela internet e era possível ter um GPS em cada veículo automotor, inclusive para identificação de locais e sensores de velocidade nas cidades. F. As transferências de fundos interbancários poderiam ser feitas em questões de segundos para qualquer lugar do planeta. G. Havia tantos milhões de telefones celulares só, em Angola, com possibilidades de receberem jogos, todos baixados da internet como hoje. Essas perguntas têm como pano de fundo um enorme segmento de mercado de trabalho para o desenvolvimento e a manutenção de software em franco crescimento. E eis aqui mais algumas perguntas que os jovens devem fazer-se. O que os profissionais que atuam na área podem esperar para o futuro? O trabalho realizado pode ser modificado e melhorado? As respostas a estas perguntas possuem duas vertentes. De um lado, face ao estabelecimento e à criação de novas tecnologias, o trabalho pode exigir novas habilidades de conhecimentos técnicos. Por outro lado, tudo o que foi desenvolvido e está em uso na atualidade precisará ser mantido no futuro. Cito um exemplo que deixa alguns profissionais de cabelos em arrepios. No circuito do sistema bancário, algumas instituições e não apenas em Angola possuem um enorme legado de sistemas e programas de computador escritos numa linguagem desenvolvida nos anos 60. Com frequência, instituições desse mercado procuram por profissionais proficientes na escrita e na manutenção de programas desenvolvidos nessa linguagem. E aqui se apresenta uma excelente oportunidade para os profissionais qualificados da área de tecnologias de informação, no sentido de capitalizar saberes para desenvolverem soluções para este e os outros segmentos de mercado. Esperamos que com esta apresentação tenhamos contribuído de alguma forma significativa para dar resposta à preocupação sobre o assunto relacionado às tecnologias de informação e às oportunidades de emprego. Deixamos aqui um espaço de reflexão e debates, e para perguntas e respostas. Desde já agradecemos a DW e toda a sua equipa, em especial ao Sr. Alan e ao Sr. Domingos, pela oportunidade que nos ofereceram para falar sobre este tema desafiador. Agradecemos também a todos os convidados que deixaram os seus a fazer e aceitaram o convite para assistir a esta palestra. O nosso muito obrigado a todos. As tecnologias de informação e as oportunidades de emprego para os jovens. Bom, pela primeira vez é uma apresentação... Por Samuel Daniel Tito. Leão, OCE, consultor e administrador de sistemas de tecnologias de informação e telecomunicações. Sedatec Softwares, um serviço da Sedatel Prestação de Serviços, LIM. As tecnologias de informação e as oportunidades de... Não vamos mais precisar de trabalho, de ficar a falar. Professores ali à nossa frente, não é? Bom, então, eu vou dar a oportunidade aos colegas que queiram contribuir. De facto, foi uma apresentação interessante e, obviamente, teve muita incidência sobre oportunidades que podem surgir para pessoas que estão formadas nessa área, não é? Mas ela é muito abrangente também, pode ser adaptado, mesmo aquele estudo de caso, pode ser adaptado para outras áreas de saber. Mas eu vou dar a palavra aos colegas que queiram ouvir. Eu sou Nelson Paulo e agradeço por me proporcionar um momento de felicidade. Eu, quando vejo um angolano competente, sinto-me feliz. Mas antes, uma pergunta prévia, não uma pergunta de conteúdo. Esta comunicação foi feita, o palestrante foi falando ou foi inteligência artificial? Foi escrito e depois a máquina falou? Foi falando. Artificial. Ah, ok. Interessante. Mas eu penso que o projeto trata numa coisa muito relevante para a nossa condição de seres humanos aqui na África. Três coisas. Produtividade, competitividade e... Competência. Empreendedorismo. Essas três variáveis nos diferenciam dos outros. Por exemplo, os estudos dão conta que a nossa produtividade em Angola são de 14 mil dólares ano. Quando nos Estados Unidos são de 500 mil dólares ano. Portanto, a distância é muito grande. E uma pessoa que tem essa disparidade de produtividade não tiver como igual. Se eu estou a fazer 500 mil dólares por ano, você está a fazer 14 mil, não há aqui relação de igualdade. Isso agudiza coisas como racismo, somos destratados, porque efetivamente não nos conseguem ter como membros da família humana. Isso parece fácil de lidar, mas nós que já sentimos isso na pele, vemos que temos que fazer um trabalho para reverter esse quadro. Mas o setor petrolífero aqui está em pé de igualdade com a América. O nosso setor petrolífero também está com essa produtividade, quase 500 mil dólares, 400 e tal mil dólares. Mas o que nos pode efetivamente fazer é recuperar elementos de oportunidades, porque oportunidade, ser produtivo é uma questão de oportunidade, não é uma questão de raça, não é por sermos negros, não tivemos a mesma trajetória social, educativa que os outros tiveram, mas o que nos pode fazer recuperar isso são as tecnologias. Eu penso que já não temos outro caminho que não passa por nos letrarmos no mundo das tecnologias, independentemente do seu domínio de saber, seja advogado, seja administrativo, seja o que for, nós temos obrigação, como continente, de aprender tecnologia. Então, aqueles que aprenderam têm que nos ensinar. Porque é uma questão de dignidade, né? Eu preciso dizer para a humanidade que os outros podem produzir e, portanto, só não estão a fazer com o mesmo nível porque não tiveram oportunidades, mas as tecnologias podem compensar esse vazio histórico. Portanto, esse é o meu ponto de vista. Comentários ou perguntas? Eu tenho uma pergunta porque uma coisa que tem acontecido recentemente, ou há um certo medo, é que com mais tecnologia dentro de uma sociedade, por exemplo, na produção de roupa, produção de carros, mesmo transporte público, já há autocarros que andam sozinhos, mas motorista, há pessoas que dizem, espera aí, isso levará a uma falta de emprego por parte de uma camada de população, se a população não for educada de outros meios de trabalho. Um dos medos que eu tenho, não só em Angola, mas em África, é que trazemos esta tecnologia para aqui. Por exemplo, as fábricas vamos agora automatizar e por aí afora, mas que ao mesmo tempo não educamos a população para que encontrem trabalhos noutros setores. Essa parte às vezes é que eu fico a pensar se é pá, como é que vamos lidar com isso. E eu vou fazer um comentário. Obrigado também pela apresentação. Eu sou Leonardo Salomão. Trabalho aqui, na verdade. Vou fazer um paradigma com o que o colega disse aí há bem pouco tempo. Estamos a acompanhar o que está a acontecer em Portugal, aquele fórum que está a acontecer em Portugal. O senhor Samuel, como é que encara essa questão, né? Vimos um robô como Sofia, né? Transformado Sofia, que inclusive ganhou cidadania. Eu estive a acompanhar ontem uma entrevista dela pela SIC. Epá, parecia ser um mano. O senhor Samuel, qual é a tua expectativa? Como é que encara isso? Quer dizer, isso não vai ser uma ameaça ao ser humano ou precisamos ter mais otimismo nessa perspectiva? Como técnico na área, como alguém que investiga. Qual é a mensagem que nos pode transmitir em relação a esse aspecto? Né? Olha, eu sou. Primeiro, eu gostaria de dizer que não devemos comer a tecnologia. Estava a ficar com medo, porque não estava a falar, achei que a resposta também. Veio do computador, né? Sim, não devemos ter medo da tecnologia. Porque, como disse aqui o colega, nós temos uma oportunidade, os africanos, sobretudo, têm uma oportunidade única. Os europeus percorreram um caminho muito longo para chegar ao ponto em que a tecnologia chegou. Mas nós nós podemos pegar nesta fase e levamos para um outro extremo. Okay? E para isso é preciso perdermos o medo da tecnologia. É, a pergunta é, será que vêm os robôs e vão nos substituir? Não é bem assim. Porque o ser humano vai continuar sempre a existir. O ser humano vai ter sempre o seu lugar e o seu papel na história. O que nós precisamos é nos adaptar à nova realidade, o que não é fácil. Porque quando nós temos uma sociedade como a África, onde o nível de literância e o conhecimento é muito baixo, temos que trabalhar muito, como disse, na educação, na parte da educação. Porque antes da tecnologia, é preciso nós percebermos que está o homem. Okay? E nós precisamos entender que a tecnologia... Precisamos... Tecnologia é algo criado pelo homem. Okay? E, sobretudo, as tecnologias de informação. Eu gostaria que vocês olhassem para a tecnologia como... zeros e uns. Matemática. Nós temos a matemática para resolver problemas. E a tecnologia está ali, precisa, se nós olharmos para a tecnologia como um adversário, desculpa, como um elemento que compete connosco, então vamos ter medo. E se nós mudamos a forma de ver, olhamos para a tecnologia como algo que nos ajuda a resolver problemas, então nós vamos ver que isso é bem-vindo. É preciso nós sabermos nos posicionar, porque o que acontece normalmente é que quando nós vemos muita tecnologia ficamos assustados. Não precisamos assustar, nós temos que saber primeiro. O que é que nos preocupa? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Deixa eu ver. O que eu quis dizer é ter medo da tecnologia. Não. É uma bênção. O meu medo é não preparar a população para esse tipo de coisas. Quer dizer, eu vou introduzir muita tecnologia na sociedade, mas eu não vou educar os meus cidadãos na escola, que é para conseguir adaptar-se à nova realidade. Eu fechar uma fábrica e agora pôr lá robôs a trabalhar, esses trabalhadores que lá estavam, o que é que eles vão fazer a partir de agora? Será que vamos instruí-los para também serem, conseguirem trabalhar nesse tal novo mundo digitalizado? Assim, por exemplo? O meu medo está mais aí. O meu medo é mais aí. Principalmente aí. No nosso contexto onde vivemos. Eu vou só reforçar o que ele está a dizer. Se reparar, hoje em dia, muitas profissões muito humildes estão a desaparecer. Tipo sapateiro e outros, porque a tecnologia avançou de tal modo. Sim. E ele não se enquadrou dentro desse contexto. Portanto, coisas que hoje em dia as máquinas e outros podem fazer. Ele não aprendeu nem a usar a máquina e se calhar ele nem conhece que existe uma máquina que já faz aquilo. E as pessoas já não querem ir nele, vão no outro. Eu acho que é um pouco da linha disso que ele está dizendo. Por exemplo, agora se vem uma empresa europeia agora e dizer, vamos produzir em Angola, vamos para algumas máquinas a fazer aquilo, a população é para apontar, vamos mandar embora, porque não é preciso mais nada. Okay. É o mesmo que aconteceu com a Revolução Industrial, quando surgiu. E nós aqui dentro do país, as máquinas substituíram o trabalho da gestão. Nós fizemos formação para a nossa população que é para trabalhar. Olha, mais uma vez eu vou voltar àquilo que já falei um bocadito, ok? Nós estamos a ver um resultado, ok? Quando nós estamos a falar de uma fábrica e as pessoas vão trabalhar para lá, ou como é que as pessoas ficam, se vão perder, nós estamos a ver um resultado. Já estamos a desenhar, ok? O que vai acontecer. Eu penso que não devemos olhar para isso. O nosso foco nunca deve estar voltado para... Mas o nosso foco deve ficar, olhar... Nós devemos voltar a nossa atenção para os nossos problemas. E depois olhamos para a tecnologia e dizemos como é que vamos usar essa tecnologia para resolver os nossos problemas. Ok? Quando nós fizermos isso, nós vamos encontrar sempre uma maneira de enquadrar as pessoas. Nós sempre vamos encontrar uma maneira. Uma das coisas que eu tenho estado a ver, por exemplo, tem muitos professores. E todo o desenvolvimento, todo o conhecimento passa por instrução. Não vai acontecer nenhuma magia. Não vai. Querem Angola, querem toda a África. Nós temos que apostar numa educação assim, numa educação de qualidade. As pessoas têm que ter conhecimento. As pessoas com conhecimento, elas vão poder sobreviver em qualquer circunstância. É preciso, a questão fundamental aqui é dar conhecimento às pessoas. O conhecimento é a ferramenta de tudo. Disseram muito bem como aconteceu na era industrial. Mas os ingleses sobreviveram. E pelo contrário, a era industrial tornou o Ocidente como é hoje. Mas quando a revolução industrial aconteceu, todo mundo ficou preocupado, ficou com medo. O que é que vai ser? Mas se vocês olharem para o Ocidente, vão perceber que valeu a pena ter existido a Revolução Industrial. E outra coisa mais, foi pela Revolução Industrial que o mundo apercebeu-se, a civilização apercebeu-se que não havia razão nenhuma para a escravatura. Por quê? Porque as pessoas eram movidas de um lado para irem produzir no outro lado. Quando começou a acontecer o boom da Revolução Industrial, os ingleses foram os primeiros a abolir a escravatura. Eu acho que isso é de conhecimento académico. Sim. Uma das primeiras nações a abolir a escravatura foi a Inglaterra. E foi precisamente lá que começou a Revolução Industrial. Então, se naquela época foi a Revolução Industrial, nesta época era digital, era tecnológica, o que nós temos que fazer é apostar seriamente na educação. Ok? E também não podemos nos esquecer. Não podemos nos queixar disso, porque isso está à nossa vista. Você, com um tique de dedo, você entra no Google, tens aí um manancial de informação. Você não tem que perder tempo com aquilo que não é essencial. Você olha para a tua realidade e vê, busca aquilo que pode servir para resolver o problema. Porque, mais uma vez eu digo, não estamos a falar do Ocidente. Se os ocidentais vierem aqui, meterem uma fábrica e meterem lá robô, alto lá. Por que é que tem que acontecer isso? Por que é que tu não pensas numa empresa em que você vai fazer uma simbiose entre tecnologia e homens? Eu sou capitalista e quero o máximo que você é aluguel. Só que se você se tornar tão capitalista, você não vai ter que ninguém que vai comprar os produtos, a não ser que você faça exportação. Mas temos aqui um outro caso muito simples que eu vou dar aqui, que é muito prático. O Japão. O Japão é a nação mais tecnológica do mundo. Mas, entretanto, se você ver na estatística de desemprego, você não vai ver a queixa que alguns países... Estados Unidos. Não, mas eu acho que eles têm uma educação muito forte. E por que é que nós não fizemos isso? Este é o elemento. Por que é que nós não fizemos isso? Eu não sei. Não penso. Desculpa, não penso. Ok, só... duas velocidades, só para não dizer duas, três ou quatro velocidades. Enquanto o Samuel, desculpa. Não, fica à vontade. Tem esse manancial todo que tem. Infelizmente, há aquela pessoa que está lá. E nós, é verdade, nós temos também tudo para buscá-lo, para trazer aqui para cima. Coisa que não é fácil e vai exigir, de fato, por nós muito empenho e tudo mais. Nós não podemos ignorar isso. Por um lado. Por outro lado, a grande questão da tecnologia é a seguinte. Eu me introdo. Quase sempre assim. Está a emergir no mundo líderes extremistas, infelizmente. Né? E esse extremismo ligado à tecnologia, eu não sei esse casamento como é que vai. Tem medo das bombas? Não, para além disso, não sei qual é o resultado que isso vai dar. O meu receio tem sido esse. Eu estou a ver na Alemanha aqueles grupos que não estão a tomar, conseguiram um lugar no parlamento, estou a ver na Holanda aquelas pessoas. Então, há líderes emergentes que estão aí a surgir, que são muito radicais, que se eles conseguem, não sei, essa tecnologia como está evoluindo, eu não sei. Eu às vezes tento ligar isso àqueles grandes filmes do Hollywood, mais faço um paralelismo. Vou ser realista com vocês. Eu sinto, às vezes, receio sobre isso. Eu sinto receio sobre isso. Sinceramente, sinto. Porque, enfim, as pessoas que estão com mentalidades ou com mesmo. Muito diferente. Eu percebo. Mas, Sr. Samuel, essa dimensão que os colegas trouxeram aqui, da questão da... pessimismo? Não, não é tanto pessimismo, mas numa dimensão de que se a tecnologia avança muito e a população não tem informação suficiente, a tecnologia pode substituir, de facto, as pessoas, não é? Essa é uma dimensão, não é? Mas a outra dimensão, que é a que também nos interessa abordarmos, e foi este um bocado o propósito do convite, é olhar para os jovens que estão em fase de formação universitária, ou que estejam a concluir, ou que concluíram, e ver como é que essas tecnologias, o seu uso, pode ser uma oportunidade, quer dele entrar para o mercado de trabalho, quer competir no mercado de trabalho, quer gerar aquilo que ele disse aí na apresentação dele, através do empreendedorismo, o autoemprego, usando essas tecnologias. Eu não sei se... mas é um pouco o desenho daquilo que nós desejamos quando conversamos. Mas... pode ser, faz uma. Mas eu acho que essa questão que eles dizem, desses conselhos, ainda em África não se coloca. Então, se transportaria mais nos níveis em que já estão mais conseguidos tecnologicamente. E nós, como humanidade, sim, podemos estar preocupados que isso vai acontecer lá. Mas se nós não nos municiamos da tecnologia, não vamos conseguir ser, senão, menos transportadores desse cenário. E como somos agora. A tecnologia que vai nos dar competência, inclusive, nós intervirmos ali em que a humanidade estiver a ser preterida pela máquina. Mas se nós não tivermos tecnologia, não vamos ter espaço nessa discussão. Se tivermos uma educação adequada, não vai dar. O que eu vejo, os membros, são duas velocidades diferentes. Há a velocidade dessa tecnologia que vem de fora, que é muito avançada, e também por isso, num país que, em termos de educação, não é assim tão avançada. Mas eu penso ainda que exemplo-chave, no início que o Carlos Leitor estava a dizer sobre o Japão. Mas o Japão tem uma educação inovada. A educação mas eles, é essencial eles, numa sociedade. Eles saíram do Japão. É preciso nos admitir que o Japão tem, tem um sistema de educação elevado, mas eles saíram de um ponto. Eles não chegaram ali, eles saíram de um ponto. E a vantagem que nós temos, como eu disse, nós estamos numa fase da história que é impressionante. Nós temos a oportunidade de sair daqui e irmos para onde quisermos. Eu vou lhe dar uma coisa. Desculpa, eu estive aqui quando fizeste a tua apresentação e falaste sobre eu assisti a sua apresentação. Tu és professor. Tu podes gerar a mudança que é necessária. Okay? O que tu tens que aprender é usar a tecnologia para chegar a todos. Tu sozinho, no dia em que estamos e agora, neste momento, tu podes dar aula a milhões de pessoas. Você pode chegar até na aldeia mais remota de Angola com as tuas aulas, com as tuas lições, com tudo isso. E é esta parte da tecnologia que nós temos que pegar. Aquilo que nos beneficia. E isso vai nos capacitar e vamos fazer aqui uma trincheira para nós dizermos ao outro lado, epá, você não vai nos trazer tudo, pá, isso aqui não precisamos, isso não precisamos, isso sim, isso não. Porquê? Nós temos que ter uma espécie de barreira, uma espécie de segurança. Tem que ser assim. Okay? Eu acho que no contexto de Angola, o medo da tecnologia, a meu ver, entre aspas, é o medo de sermos meros consumidores do que produtores. E é isso que acontece. Quantos de nós têm filhos, irmãos pequenos que dominam de uma forma, mas eles só são consumidores? Isso é virtual. Eles consomem só. Nós temos é que educar nessa perspectiva não só de consumo, mas de produzir. Exatamente. Vamos ser consumidores. Só consumir. Não produzir. Esta feira da tecnologia na Alemanha está com feira agora. E normalmente os angolanos trazem medalhas, né? Sim. Inclusive de ouro. Isso me diz que não estamos tão atrasados assim, mesmo na perspectiva de criar. diário. Nós estamos só como consumidores. Aquilo é uma gota no fundo do oceano. Mas né? Se você tem como, eu tenho acompanhado. A grande questão é que, às vezes, o que é produzido não tem sido catapultado, não tem sido valorizado. Eu conheço muita gente que está frustrada hoje. Tiveram bons projetos, inclusive o fórum com apoio da VP e tudo mais. Só que foi morrer no papel. Mas que tiveram um sucesso lá nas feiras internacionais, sobretudo na Alemanha. Que há outros interesses, depois o projeto não avança. Infelizmente. Infelizmente. É. Você tem mais países, né? Países como o Quênia, né? Aqui próximo. Hoje avançaram bastante. E eles estão a criar, inclusive, patentes. Mesmo na perspectiva de criar patente e tecnologia também. Estão a avançar bastante. Aqui em Angola também. Há pessoas que já criaram alguns softwares, etc. Só que não é divulgado. Agora, precisamos é catapultar isso para que isso seja abrangente, que as outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Não estamos tão atrasados assim como nós às vezes pensávamos. Eu, os receios que vou tendo são nessa perspectiva, os 3 mil que está surgindo no mundo. Né? Mas, senhor Samuel, um pouco para o contexto da nossa realidade de Angola e como é que essas ferramentas da tecnologia de informação podem efetivamente ser uma oportunidade. Acha que os nossos jovens que estão a se formar, não vão ainda ir mais abaixo nos níveis primários e aí secundários, não, mas no nível mesmo superior, né? Acha que efetivamente tem as ferramentas para competir no mercado de trabalho, essas ferramentas de tecnologia e de informação? Os recursos estão aí. Eu vou ainda voltar aqui um bocadinho na apresentação, no início da apresentação. Fiz aquela introdução sobre a produtividade. Eu ali deixei um bocadinho bem claro que a questão deve partir sempre. A tecnologia, ela é nada. Se não resolve o problema, ela é inútil. Ok? Temos que pensar. A tecnologia, se não resolve o problema, ela é inútil. Então, nós temos que olhar para a nossa realidade. Oportunidades no setor para o futuro. Nós temos que olhar para a nossa realidade, ok? E ver os nossos problemas. E depois criar soluções para resolver os nossos problemas. Falamos aqui há bocadinho do Quênia. Eu, por acaso, eu participei num encontro. Eu penso que foi promovido pela Adele. Adele, a produtora de computador da Adele, sim. Uhum. E teve uma queniana, Izzy Nyong'o, era a representante do Google no Quênia. Eu vi e a apresentação dele era muito forte, mas não fiquei assim tão impressionado. Porquê? Porque as soluções que eles estão a desenvolver é o Quênia. Embora pode ser para o mundo, mas eles estão a olhar para o Quênia. Ok? Nós temos que olhar para os nossos problemas. Isso que está ali fora, crise, fome, doença, tudo, está à espera de nós. Então nós temos as ferramentas. E quando nós conseguimos pegar nessas ferramentas e resolver esses problemas, então estamos desenvolvidos. O desenvolvimento é isso. Exatamente. Ok? O desenvolvimento não é outra coisa, é isso. É pegar na tecnologia e resolver os nossos problemas. Acabou, saímos disso. Eu gosto dessa ideia de resolver os problemas. E os vários problemas que as nossas comunidades têm. Se você ficar a olhar para... Porque veja bem que todas as intervenções... não estou a querer generalizar. Perdão-me se estiver a fazer isso. Mas todas as nossas... todas as nossas intervenções estão a olhar... Para o risco. Não é para o risco, não. Olhar para a casa do vizinho. Sim, não para dentro. Porque você não tem que olhar para a relva do vizinho. Olha para a relva da tua casa. Diz aí um ditado que a relva não é mais verde no quintal do vizinho. É pura ilusão. A tua relva também é verde. Mas, deixa eu saber. Deixa eu saber. Agradeço a oportunidade que me dá de falar e espero que venha valer a pena. É o seguinte, será que para termos essa competência, né, é necessário apenas o ensino superior de programação, por exemplo, ou se eu fizer um curso de programação no Sinfotec também terei tal capacidade. Outra coisa, quais são. Nós temos muitos problemas, né? Mas quais são aqueles problemas que, tipo, na visão do professor Tito, né? O professor Tito, quais são aqueles problemas que seriam mais. Como é que posso dizer? Atendidos. Mais urgentes, né? Para serem atendidos. Para o nosso contexto? Para o nosso contexto, sim. Para serem atendidos com. Sim. Além dos tantos. Além dos quais possivelmente seriam. Claro, claro. Essas são. A primeira, será que um curso técnico da Fundação está sendo feito lá no Sinfotec, está lá na CES, não daria competência para tal? E a segunda questão é esta: quais são os problemas que. Ok, muito bem. Essas duas perguntas, na verdade, já foram respondidas mesmo na própria aplicação. Sim. Repara que no caso de estudo, o Pedro e outros, o Alberto e aquelas duas meninas, os dois outros fizeram curso de maçonaria. Ok? Os outros. A questão é que, quando nós falamos de tecnologia, nós olhamos simplesmente na parte só da tecnologia. Não! Tem que combinar outros elementos. Tem que combinar outros elementos. Ok? Os outros dois não eram. Não fizeram tecnologia, mas tinham uma cena. Mas agora, se você pegar, por exemplo, no Pedro, no Alberto e o outro, que fizeram licenciatura em design, em tratamento com software de design industrial, e manda eles, põe-os na carpintaria para eles fazerem alguma coisa, eles não vão fazer nada. Estão espaciais. Então ele vai precisar dos outros que fizeram uma cenaria, porque aqui eles são aqueles que conseguem fazer o trabalho da melhor maneira possível. Ele só tem que criar, ok? Ele só tem que pensar, desenhar e não sei o que. Depois os outros, epá, eu quero fazer, vocês me façam essa cadeira. Podem? Ah, sim. Isso aqui a gente pode fazer com as medidas e tal, e coisas nós podemos fazer. De facto, é uma coisa interessante. Até mesmo, quer dizer, um costureiro, um marceneiro, quer dizer, a pessoa pedreiro, que tem a tecnologia, tudo. Pode imaginar coisas que eles podem fazer. Portanto, ele cria, pensa a ideia, mas depois, de facto, quem vai fazer? Sim. Até são algumas daquelas que têm profissões humildes mesmo. Não, mas esse exemplo, eu sou da opinião que, quanto à resolução dos problemas, não chave, mas aqueles problemas que têm afetado mesmo, não só Angola, assim como a África, eu penso que tem a ver com a educação. Olha para dentro da tua cara. Tem a ver com a educação, o sistema de educação que se disponibiliza e também a política. E só assim a tecnologia que vai auxiliar nisso. Porque se colocarmos a tecnologia como aquele que vai ajudar a resolver todos os problemas, eu penso que não. Penso que tem a ver mesmo com a educação e a política. Mas eu desculpe, Sr. Samuel, eu tenho aqui uma preocupação que tem que ver com, por um lado, a educação, que é um fator extremamente importante, mas ela tem que ser vista também numa perspectiva de médio e longo termo, e uma preocupação mais imediata, que é você tirar pessoas que estão no desemprego ou aumentar a renda das famílias e por via disso usar a tecnologia. Então é preciso ou fazer escolhas ou priorizar umas e outras e ou caminhando em simultâneo, não é? Ao mesmo tempo que você está a promover a educação, o ensino, estás a estimular as pessoas a partir de base a aprenderem, mas também estás a usar o que já existe para gerar outro tipo de coisas, né? Eu vou dar aqui um exemplo muito barato, para bem dizer. O senhor professor, por exemplo, pode ser muito útil para a sociedade. Como? Eu às vezes estou andando na rua e vejo as zungueiras. Ela está andando com a bacia dela, chamar e não sei o que, de repente põe a mão no bolso e tira o telefone e começa a falar. Se você olhar para o telefone que ela está a usar, não é um telefone qualquer. É um telefone com funções. Isto é tecnologia. Então você não pode dizer que a tecnologia está muito longe da. A tecnologia já está próxima das pessoas. Só que as pessoas não estão a ver isso. E há um jovem que disse que criou, inventou uma banheira que é para as zungueiras utilizarem. Que aquela banheira parece ter um sistema de proteção contra impurezas, né? O solar, para que o produto fique melhor conservado. E a senhora pode vender normalmente e isso melhora a saúde das pessoas, para não comprarem coisas assim. Pois, mas eu ainda queria ir um bocadinho mais além disso. A Zungara, por exemplo, estendendo aqui o pensamento na questão da educação, porque temos aqui um problema, dizemos que temos camada muito baixa que não tem acesso à educação. Epá, eu vou dar aqui um exemplo, vou continuar o meu exemplo, depois apanhei o filho. Então a senhora vai pegar no telefone aquela Zungara, então, se você olhar para o telefone dela, você vai ver que tem um software inteligente ali. E ela manuseia aquele software. Okay? Hoje você vai no Google Play, você vai lá e encontra muitas aplicações de educação. Okay? O seu professor pode ter um quartitozinho na sua casa, criar lá aulas de alfabetização interativa e carregar isso na internet. E dizer àquela mamá zungueira que quando ela está aí sentada a conversar com a amiga dela, ela pode pegar no telefone, com acesso do telefone, com acesso da internet, da Unitel ou da Movicel, e aceder aos seus conhecimentos, os conhecimentos que você está ali a passar como professor. Mas isso não é nenhuma utopia. Isso é facto, isso pode ser feito hoje e agora. Nós é que temos que começar a buscar e conhecer as ferramentas que nos permitem fazer isso chegar às pessoas. Só isso. Yeah, eu, para voltar ao que eu tinha sobre os problemas que são mais pertinentes, eu tive uma discussão com um colega há pouco tempo, que era para ver se podia fazer um software para ajudar o policiamento comunitário nos bairros periurbanos em Luanda. Sim. Ok. Eu não tenho ainda nenhuma ideia como é que vai ser, mas. Sim. Mas tem a ideia de querer fazer, resolver um problema em concreto. Um dos problemas é a comunicação entre os vários setores envolvidos na produção de segurança nos bairros. Por exemplo, é a Comissão de Moradores, é o administrador, são as igrejas que participam disso. É um grupo de pessoas que está envolvido nisso. Um dos problemas é a falta de comunicação entre eles, em saber o que aconteceu. A coisa que eu vou fazer agora, no caso, ao mesmo tempo para pensar, será que isso seria uma ajuda? Como é que teria sido feito? É para acrescentar a maneira como a tecnologia pode ajudar a resolver um certo problema ou para uma situação. É um exemplo, eu não sei como é que vai ser, se também vai ser feito ou não, se você pode não sair. Mas é uma das ideias que também já tivemos. Ok. Eu, em relação a isso, eu penso que a tecnologia pode ser muito útil. E eu até vejo que está a acontecer aí uma coisa fenomenal. Quer dizer, um fenômeno que está a acontecer. Eu tenho. Agora eu digo, tenho um certo receio disso. É o Big Brother. Tu sabes o que é que nós chamamos de Big Brother? Em inglês, é professor na Suíça, deve saber o que é o Big Brother. Big Brother, na verdade, são aquelas câmaras que estão instaladas na rua. Esse é um. É um termo, quando você ouve alguém lá fora dizer ali aquela zona tem muitos Big Brothers, refere-se a essas câmaras que estão espalhadas. Okay. Isso dá a impressão que nós queremos resolver um problema no topo. Não foi isso que disse. Eu estou a tentar agora alinhar aqui um pensamento em função daquilo que... O policiamento da comunidade, ok. Policiar o quê? Policiar as ações das pessoas. Não é isso, não é? Não, o presidente comunitário não é policiar o que as pessoas fazem, mas é arranjar uma maneira que as próprias pessoas que vivem no bairro consigam fazer o conhecimento aos próprios. Quer dizer, por exemplo, eu trabalho na Comissão de Moradores, por exemplo. O senhor mora também numa rua e também é uma pessoa de autoridade nessa rua, porque o povo tem essa autoridade. Eu percebi o pensamento. Sim, não é. Eu percebi o pensamento. Porque quando estamos a falar de policiamento de comunidade, estamos a falar de pessoas. Sim. E policiamento sempre tem a ver com vigilância. Sim. Ok? É disso que eu estou a falar. Mas eu penso que o primeiro elemento que nós devemos pensar não é. Não estou a desvirtualizar o mérito dessa questão. Mas eu volto sempre aí a uma coisa. A base de tudo é a educação. É a educação. Com pessoas educadas, nós temos um nível de criminalidade muito baixo. é o grande, este, nós temos que focar para ali. Como é que nós vamos educar as pessoas? Como é que vamos ocupar as pessoas? Educação e empregabilidade. Mas a educação, a empregabilidade, a empregabilidade vem depois da educação. As pessoas têm que estar capacitadas para empregar. Para empregar e para autoempregar. É o tema da educação, porque o senhor também insiste bastante na educação. Olhando a nossa realidade, do seu ponto de vista, acho que estamos ao nível de chegar mais além com as tecnologias para que não sejamos ultrapassados, conforme o médico que estamos aqui a revogar, que podemos ser ultrapassados. Sim, porque muitos foram ultrapassados. Mas nós estamos preocupados, preocupados em ser ultrapassados ou mais preocupados em resolver os problemas? Esse é o ponto. Sim, que claro. É preciso analisar. Esse bloco que está aqui, qualquer um na área fazia. Mas depois vieram os chineses com as suas tecnologias. Esses que faziam isso foram ultrapassados com as máquinas que vendiam nas praças, onde hoje em dia já não se vende. Mas aqui um problema, desculpa, não, só vou lhe abrir aqui um parênteses. Aqui um problema, eles podem ter ultrapassado, mas a qualidade dos blocos que eles fazem é péssima. Sim, é péssima. Então, quando, assim, olhamos, quando olhamos para o bloco, para a rapidez da coisa, já não olhamos mais na qualidade. Aí é que nós precisamos resolver os nossos problemas rápido, porque a tecnologia também é resolver o problema rápido. Mas também é eficaz. Exatamente. Uma boa tecnologia, não somos também eficazes. Você tem que fazer. Há questões muito importantes que está a levantar e eu, também o colega falou. Tem a ver com a questão da eficácia, uma delas, e outra tem a ver com a questão da inovação. Tecnologia também, acima de tudo, é inovar. Não é? Não sei se estou errado, mas penso, na minha perspectiva, que nós podemos resolver problemas trazendo inovação. Inovando. Uma coisa que era feita de uma forma, não é? Ela pode ser inovada, trazendo esse conteúdo da tecnologia. Exatamente tal. Isso que eu falei. E, quer dizer, nós estamos a inovar o pensamento, estamos a inovar a forma de fazer, não é? Porque senão vamos continuar sempre a fazer as coisas da mesma forma. E ficamos limitados também a inovar o pensamento, porque temos medo. Esse, mais uma vez, até isso, que essa inovação já não acontece de forma individual. Quem vem para inovar? Esse não vem para inovar. Quem vem para mudar? Não dá mudança. Mas eu acho que não pode. Se fosse a mesma pessoa. Capitão, temos receio. E eu concordo com o Samuel, não precisamos ter esse sentimento. Vamos procurar olhar mais para aquilo que é o nosso contexto e procurar contribuir para que esse contexto que estamos a desenhar aqui seja de fato progressivo. Há bons exemplos. Estou a acompanhar aí a menina, a filha do Mano Boné, que recebeu agora uma espécie de embaixadora mundial. Através do website dela, né, jogos da banda. Fizeram uma feira de emprego e blá blá blá. Hoje eu... De paz do mundo. Jogos da banda, eu vou às vezes quando posso, leio algumas questões que estão lá, etc. E a menina hoje é conhecida no mundo, por lá receber coisas para jogos da banda. É um exemplo que eu queria trazer aqui, para dizer que nem tudo está... Devemos, de facto, elevar um pouco mais o nosso otimismo. Tivemos aqui em rapazes também, recentemente, deficientes, estudantes, que criaram também um sistema para, através do uso da tecnologia, resolver problemas daquelas pessoas que têm dificuldade de deslocação. Você, através daquele espaço virtual, podes resolver os teus problemas. Acho que é uma solução. Tecnologia, contexto. Contexto, nós vivemos, no nosso contexto, tem que lembrar uma história. De que há alguns milhões de anos, segundo a produção, enquanto um primata consertava uma pedra, né? Aguçava uma pedra, aquilo era. Aliava? Sim, uma pedra para fazer um machado, né? Ele estava na alta tecnologia, no ponto mais alto da tecnologia, no contexto da época dele. E no Texas, se fizesse comparação, no Texas, a testarem os primeiros microprocessadores de silício, né? Também naquela altura, nos anos 70, estavam no mais alto nível da tecnologia daquela época. A tecnologia é a aplicação da teoria e da ciência, né? A aplicação da teoria e da ciência na técnica. levar a teoria e a ciência a resolverem as exigências da nossa geração, ou do nosso contexto em que vivemos. Ok, isso mesmo. Faltou-me responder a tua pergunta, a segunda pergunta, que tinha a ver com o curso. Fazer um curso no CIFONTEC, depois poder ter... Eu disse aqui na apresentação, você, o problema é que você estudou, fez o curso e pronto. Começa agora a ver o que é que você pode resolver contigo que você aprendeu. Samuel, uma preocupação que tem, a apresentação fez muito enfoque para pessoas que estão na área. Formaram, por exemplo, quem fez uma licenciatura nessa área de tecnologias e tudo mais. Mas, por exemplo, uma das preocupações que nós temos tido aqui na DW, no programa de estágios, da qual eu sou coordenador, é que recebemos estudantes que não têm o mínimo domínio do uso das tecnologias. Não conseguem usar um computador em condições, ou porque não aprendeu nunca, ou aprendeu e nunca usou, esqueceu. Já não sabe como usar o Word, o Excel, não tem PowerPoint, não tem um e-mail, até tem Facebook, mas para efeitos de trabalho, isso pode ser muito útil, tá vendo? Então, para nós, isso tem constituído um desafio que nos fez efetivamente pensar também neste tema e pensar como é que com essas ferramentas e esse domínio desses instrumentos, os jovens podem mais facilmente não só ter acesso, mas quando já tiverem, poderem competir no mercado de trabalho. Porque uma coisa que eu tenho estado a notar com pessoas que vêm para aqui, para a DW, estrangeiro, digamos assim, pessoas que estudam no exterior, alguns estrangeiros, outros angolanos, é a diferença no uso das tecnologias. Muitas vezes não é porque ele tem mais conhecimento, é porque ele... Faz parte do ritmo. Faz parte, e ele tem um domínio que... Você vê lá mexer aqui, mas você também tem o mesmo curso, mas coitado, não tem nada. Portanto, isto faz muita diferença. E é deste modo que os nossos estudantes ou profissionais vão poder concorrer em pé de igualdade em qualquer parte do mundo. Porque se isso não tens aqui no nosso mercado e já não estás a conseguir ter emprego, é melhor nunca sonhar e trabalhar numa outra parte do mundo. Esquece! Tira isso da tua cabeça. Portanto, e nós não vamos querer só trabalhar em Angola. Temos que poder ter formação. E trabalhar em qualquer parte do mundo. Mas se você quiser trabalhar em qualquer parte do mundo, da forma como as tecnologias estão avançadas e você não domina nada, eu não sei. Então, é um pouco essa a nossa preocupação também aqui a nível de organização com os estudantes. Okay. Muito bem. Olha, sobre isso, vou voltar para o Sara. Eu, na apresentação, pus aí o exemplo dos dois rapazes que fizeram o curso de carpintaria e marcenaria, justamente para mostrar que não é necessário, ou seja, não é um requisito essencial você fazer uma licenciatura em informática. Isso não é no fundamental, não é. Basta, por exemplo, que você tenha um curso de formação qualquer, mecânica, sapataria, qualquer coisa. Eu pus aqui um foco numa coisa, a competência, a capacidade de saber fazer. Veja bem que se tu seres um mecânico, ou mesmo um serralheiro, se fosse um bom serralheiro, quando você tiver a oportunidade de pegar num computador e conheceres um pequeno software que te ajuda a fazer o teu trabalho, você vai ser muito super produtivo. Mas primeiro você precisa ter uma competência, seja ela qual for. Você tem que ser um sapateiro, sei lá, faça qualquer coisa, mas faça bem. Então, quando você aproximar-se da tecnologia, você vai ver que a tecnologia vai ser uma espécie de mágica. Vai te levar para um outro nível. Um padeiro não precisa ser necessariamente um bom tecnólogo. Ele tem a padaria dele, mas basta que ele pegue os seus pães e ponha num website, pronto. Se os pães dele são tão gostosos, quem mora em Cacoaco vai querer comprar o pão dele. O quê? A Sadatsa. Sadatex. Que soluções de alcance digno da reportagem já tem? termos de futuro, voltando às questões que já ser trazidas, por exemplo, a questão do financiamento comunitário, uhum. questão da necessidade de aumentar a empregabilidade dos universitários, o que é que pode-se pensar fazer com a SADOTEC? Primeiro, o que já fez e o que é que pode fazer para responder a essas preocupações que estão aqui a ser trazidas? Muito bem, ok. Bom, o que é que a SADOTEC já fez? Relevante. A SADOTEC é uma empresa não muito velha, muito nova. Ela entrou no mercado muito bem pouco tempo. Mas as competências que ela reúne dão a possibilidade de oferecer soluções que podem ajudar significativamente. Pessoalmente temos aí pessoas que tiveram competências. Fizeram grandes trabalhos e projetos. Eu sou uma delas. Eu fui uma das pessoas que trabalhou na montagem do Angonet contra o Angonet. O primeiro, pioneiro. Eu tive a oportunidade, não sei se vocês conhecem a Olívia. Sim, sim. Eu trabalhei com a Olívia. Exatamente com a Olívia. Eles trouxeram a internet aqui para o país, né? Ela deu um exemplo que eu até queria reforçar, que foi o machado, a pedra talhada, sim. E depois fizeram a comparação com o texto, você não precisa ir muito longe. Nós aqui vou dizer que nós, quando a internet começou, com uma velocidade de 9 kilobits por segundo de transferência de dados. Quando nós começamos a trabalhar com a internet. E naquela altura era uma mágica. Era uma mágica. Estamos a falar nos anos 90. Exatamente. Sim. Ali nos meados de 95. 95, 96, por aí. Depois, estamos a falar de 9 kilobits por segundo de transferência. Epá, isto aqui era o topo de gama. Mas depois passou para 14.800. Epá, as pessoas, aquilo pá, era tremendo. Depois de 14.000 passou para 28. Naquela altura, falar de 1 mega. Um único usuário ter 1 megabyte de conexão para si. Epá, isto aqui, vou lhe dizer, eu estou a falar com isso porque eu, naquela altura eu já era um profissional. Aquilo era coisa de outro mundo. Impossível. 1 mega, mas já se aventavam lá os perto, os centros de pesquisa. Nós já começávamos a ver, olha pá, você vai ver que no futuro cada usuário vai ter acesso a 1 mega. Epá, e nós ficávamos todos assim. Mas isto aqui é brincadeira. Porque 1 mega? 1 mega é o que um provedor dava para atender todos os clientes. É o que um provedor tinha como capacidade para atender todos os seus clientes. E naquele tempo aquilo era uma espécie de magia. Mas hoje, vocês jovens, vocês têm até 17, vocês têm 20. Aqui em Lula você já chega a 20 megas, meu. Sozinho. A SAP está a dar isso. Você com 20 mega pode fazer maravilha se você saber fazer as coisas. Mas está a servir para ver muito filme fotográfico. Agora que você foi no toque. Agora você foi no toque. Eu acho que. Mas responder a sua questão. Não, mas em termos de futuro. Ah, em termos de futuro, pois. O que é que a Sadatil perguntou? O que é que a Sadatil fez? Bom, a Sadatil vai estar aqui. Está aqui para vocês, a falar agora. Eu estou aqui a falar em nome da SADOTEC, peço que isso seja uma grande contribuição para vocês. Para o futuro, as soluções que nós temos estão ali, ok? Se alguém de vocês, por acaso, quiser ter um serviço de website, estamos aqui para fazer a consultoria, ou mesmo para criar, fazer rede. Nós temos vários clientes, da quais nós implementamos soluções altamente funcionais. Tudo que nós falamos aqui é tudo aquilo que nós podemos oferecer e já está a funcionar. Nós temos clientes aí que são a serviço de notória. Por exemplo, tínhamos um cliente que ele tinha um e-mail, porque é comum agora as empresas usarem muito Gmail e Hotmail e para resolver esses problemas. Mas eu gostaria de já vos adiantar que quando tu tens uma empresa, eu desaconselho a usar os e-mails públicos. Também não fica muito bem. Okay? não só profissional, isso tem, não, isso tem uma consequência não só profissional. O colega não entendeu e não é público. E não é seguro. Eu vou explicar. Os e-mails públicos são o Gmail, o Hotmail e o Google. Ok? Essas são contas que você pode utilizar para fins pessoais. Ok? Mas quando você quer ter uma coisa mais séria, quando você já tem um negócio, quer atender uma determinada, então você aconselha. Okay? Você pode ficar com Hotmail, não estou a dizer que não pode ficar com antes. Você pode ficar com Hotmail, pode ficar com Gmail, pode ficar com Yahoo, mas migre para um serviço mais personalizado, que eles tenham esse serviço. Okay? Só que pronto, às vezes você vai ter dificuldade quando você quiser migrar para um serviço deles mais personalizado, porque como é que você vai pagar para o serviço? Como é que você vai fazer o relacionamento se você nem sequer, às vezes, nós aqui não temos sistemas de pagamento suficientes? Então, para este caso, nós não temos essa solução, né? Que é a integração com o Google, né? Para tornar um Google mais personal, e business personal ou .org para organizações. Mas você pode pensar e dizer, olha, Chetito, a Sadatec pode me criar um website, por exemplo, no seu caso. Estás a fazer esse trabalho de policiamento de coisas, de trabalho de pesquisa sobre o policiamento e tens algumas preocupações em relação a isso, porque é que não crias um website? Cria um website. E fiz algo parecido no website através do Facebook. Ok. Este, sim, pode falar. Também, aquilo, até uma coisa que o Facebook até ajuda muito. Depois por uma questão no Facebook, tens de pagar. Escolhes até quem queres mandar, por exemplo, escolhes masculino, feminino, digital, coisas assim, e aquilo espalha, e também localidade, ele espalha e manda para aqueles todos. E um dia, desde a para um dia ou para quanto tempo? Aquilo demorou mais ou menos 3 semanas. Ele manda para aquilo, e eu tinha só uma questão. O crime último ano no seu município, nos 5 anos aumentou, diminuiu, ficou a mesma coisa. Só quer saber. E ele manda para aquela gente toda e responde. Isso. Esta é uma boa opção. Ainda bem que falou nisso. Mas existem duas coisas aqui que são fundamentais e que precisamos diferenciar. Uma coisa é um website. Okay? Outra coisa é o Facebook. Ou seja, um perfil que não deixa de ser um site teu, o perfil no Facebook. Okay? São duas coisas totalmente distintas. O Facebook é um serviço, um aplicativo formatado com conteúdos específicos, de uma forma específica. Ele não responde categoricamente àquilo que tu precisas. Imagine tudo que você tinha aqui quando fizeste aquela apresentação. Tu tens que... O website dá a possibilidade de personalizar os conteúdos. Exatamente. Eu pus no meu Facebook uma vez um assunto que depois agora mesmo eu voltei lá e fui ver, mas já tinha sido há muito tempo, acho que foi logo no início quando eu coisa. Onde eu fazia uma referência, eu fiz uma comparação entre o Facebook e um website. Ok? E eu fiz uma comparação que é muito simples. Uma senhora tem uma loja, tem uma barraca no mercado de São Paulo. Ela vende roupa, ok? E no mercado, no sítio onde ela está, no mercado onde ela está, tem outras barracas que também vendem roupa. E até muitas delas com uma qualidade superior à daquela senhora. E os clientes, quando vão para o mercado de São Paulo, eles ficam aí a dar a volta. E muitas das vezes, os clientes nem chegam a chegar na barraca da senhora, porque eles já estão cansados e já viram muitas coisas. Então, a senhora... Basicamente ela vai sendo protelada. Quando o cliente quase chega na sua loja, já está cansado, já quer ir embora, já comeu, já bebeu, já comprou, quer ir, vai embora para a casa dele. O Facebook é exatamente isso. Você tem muita gente ali a falar. Ok? E você é como muitos que estão lá. O teu website, o website na internet é único. A página na internet é única. E por isso muitas entidades, quando se referem a alguma instituição, elas querem ver o teu site. Querem saber, na verdade, quem você é. Porque o teu site diz muito do que você é. Mas os estudantes é bom. Tem um website dos estudantes. Eu não limitaria só isso dos estudantes. Se tiveres um assunto importante, como é o caso dele. Estou já falando do caso do projeto dos estudantes de mas pronto, no caso disso, não, mas eu não falo disso. Agora posso falar, por exemplo, você quer vender a tua, quer vender os bolos da tua casa. Você produz bolo na tua casa. Usando o Facebook. Não, mas você... Não, o Facebook é simplesmente algo que vai auxiliar o teu website. Exatamente, o teu website. Exatamente. Você, olha, imagina que eu dei aqui um exemplo muito claro. Quando nós falamos, o Sr. Domingo falou em inovação. Quando falamos em inovação, Sr. Domingo, não podemos falar só da tecnologia. Inovação é tudo aquilo que nos pode tornar a vida melhor. Ok? Num exemplo do que é, no caso de estudo, repare que os dois miúdos estavam na faculdade, mas quando eles sentavam na sala, eles estavam ali, o professor a falar, a cadeira não era muito, não lhes dava conforto nenhum, não, eles não se sentiam bem, ficavam com a atenção dividida. Mas então os dois, depois de sair, eles perceberam que aquilo era um problema. Sepa, por que não fizemos uma cadeira que nos dê mais conforto quando nós estamos lá na sala a assistir a aula, para estarmos tempos todos coisas? Então, o que aconteceu aqui foi um processo de inovação. Isto não significa dizer que não existiam cadeiras. Sim, sim. Existiam já cadeiras, mas eles pensaram numa cadeira melhor. Não, mas a inovação é mesmo isso. E a inovação é trabalhar sobre algo que existe. Estás a entender? É aquilo que se diz, já não vamos inventar roda. Então sim, mas cada um, e é preciso nós saber que cada um de nós tem um toque único que pode dar, esse toque pode se transmitir naquilo que faz. Ok? Então, se tem uma, se a sua esposa faz bolos, ok? Ela faz encomenda, ok? Você pode auxiliar a sua esposa. Eu já tirei um website para ela, para ela chegar mais aos clientes. Porque hoje... Yeah. Não, ok, mas bom, Nelson, eu vou descortar já. Mais uma coisa que pode interessa. Bom, eu mesmo minuto. Com essa questão de... Eu tenho muito interesse em que os angolanos aumentem a empregabilidade. Porque a empregabilidade também baixa. E uma das coisas que eu podia fazer era trabalhar com as administrações. Até um website, entrar nas pessoas, as suas competências. Olha, isso ficaria muito caro. Eu tenho muito interesse em perguntar às administrações que não pagam isso. Bom, eu vou dizer uma coisa. A empregabilidade, a questão da empregabilidade. É uma matéria que eu estudo. Sim. Questão de empregabilidade estrutural e conjuntural. Essa ajudaria a resolver a empregabilidade estrutural? Olha, é assim. Na era, nós começamos aqui com um assunto e todos que estavam aqui foram unânimes em apresentar a questão do recém, que era muito legítimo em relação à tecnologia. É preciso nós não ignorar, porque a questão da empregabilidade, se for vista na questão da... da perspectiva, ok? Da perspectiva da revolução industrial, porquê? Porque o conceito de empregabilidade, tal como o conhecemos hoje, teve o seu apogeu, ou teve o seu gênese na revolução industrial. É preciso nós percebermos que a Revolução Industrial já é algo passado. As nações que criaram a Revolução Industrial já se readaptaram, já estão num outro contexto. E nós continuamos a tatear num processo que já está descontínuo. Então, é a altura de nós, em vez de nós olharmos para a empregabilidade, percebemos, olharmos para aquilo que temos e começamos a descobrir o que é que nós podemos fazer. Então, aqui a questão é... O autoemprego, o empreendedorismo é o quê? É a tua esposa ou o senhor a ter uma coisa e vender ali para o outro, mas saber, a questão sempre que nós temos que saber é perguntar, como é que eu posso servir o outro? Só isso. Como é que eu posso servir o outro? E então, depois, você vai usar todos esses meios para você saber servir os outros. Nós não soubemos nos servir. Mas é exatamente assim. Nós não soubemos nos servir. Porque, se reparar nessa questão do emprego, a maior parte dos jovens que estão a terminar a sua formação, a sua expectativa é entrar para a função pública. Quer dizer, nós não queremos, nós próprios, com o que temos, pensar em criar alguma coisa. Né? Estamos mais à procura, vou entrar ali. E vamos ir criando uma pressão muito grande nesse setor público. Exato. Que basicamente, numa economia de mercado, não devia ser o setor que maior emprega. Quer dizer, então é preciso começar a trazer essas ideias mais inovativas no sentido das pessoas gerarem o autoemprego e, obviamente, não tirar a responsabilidade do Estado, porque eu até posso ter ideias inovadoras, posso querer fazer, mas se depois não há mecanismos de como isso funciona, aí tem outro problema. Né? Aqui uma coisa, só para dar a minha última contribuição, que é a seguinte. Sim, estamos mesmo a finalizar. Exato. Temos só 4 minutos. Ok, isso mesmo. Também nem vou demorar para dar a oportunidade dos outros poderem falar. A questão da empregabilidade e do alto emprego, se vocês repararem, o Estado não quer empregar ninguém. Só que o Estado não pode dizer que não vai empregar. O quê? Vocês já imaginaram o rebuliço que o Estado haveria de causar se viesse publicamente dizer que pá, nós não estamos mais capacidade para empregar ninguém, é melhor vocês procurarem emprego novo. Não, mas está a fazer isso de forma indireta, por isso, dizendo exatamente. Que empreendedorismo. Então, nesse momento o Estado está a fazer. Essa responsabilidade. Não, o que o Estado neste momento está a fazer. O que o Estado neste momento está a fazer é criar condições favoráveis para o cidadão se autodesenvolver. Isso já está a acontecer. Agora, uma coisa importante que está aqui a acontecer é que os angolanos. Parece que querem estar ali, não estão a ver isso, eles querem, o que nós todos queremos aqui é segurança, é saber que no final do mês vou receber e não vou poder me esforçar mais, só vou estar ali a fazer alguma coisa e pronto. É isso que nós estamos a querer, mas não funciona assim, não funciona assim. O Estado está a criar oportunidades para nós começar a fazer o outro emprego. Agora, são oportunidades lindas, muito bonitas, muito, eu posso dizer... A questão é o mindset. Mas pronto, eu acho que nós agora vamos fazer aqui um efeito de cadeia, né? Vamos fazer aqui um efeito de cadeia, né? Vimos aqui, debatemos aqui e vamos começar a levar a coisa lá fora. Mas fundamentalmente, o Estado está a fazer alguma coisa e aqui é um elemento fundamental que nós estamos, que eu queria realçar: que o Estado está a criar condições para o autoemprego, está a criar condições para o empreendedorismo. Essas condições estão ali para nós. Estão ali para nós. Mas como nós não temos a capacidade de olhar para elas e não temos os olhos de ver essas oportunidades, os estrangeiros, por exemplo, os europeus, que conhecem esse tipo de coisa, eles vêm aqui, ele vai encontrar essa porta aberta. Então você vai ver que as facilidades, aquilo que na terra dele era difícil, ela aqui consegue encontrar com facilidade, ele começa a progredir. Então vocês, mas como esse sujeito chegou aqui ontem, já está aqui, já tem não sei quem, já não sei quem, não sei. Muitas das vezes é exatamente isso que ocorre. Estás a entender? Agora, aqui voltamos no primeiro ponto. É a educação. Essa ideia que eu tenho do software do conhecimento comunitário, é simplesmente que tu ali aprendes a procurar soluções na escola. Tu tens um teste, dá-te a teoria, mas não te, o teste não pergunta como é que é a teoria X. Dá-te um caso. Diz-me, tu agora é que sabes o que vais fazer com o direito. Mara, agora tu desenrasca aí, o que é que vais utilizar, como. Ok, então nós encontramos então, a educação mesmo. É, sim, mas aí surge a minha questão que o senhor sabe. Até que ponto? Será que temos os pés para andar e chegarmos até lá, tendo em conta isso que estamos aqui a revogar? A educação, a instrução. Já estamos com os pés bem assentos ou não? Se não, o que é que precisamos? É, muito bem. É, a minha resposta. Nós já temos tudo nas mãos. Ok? Já temos tudo nas mãos. Se você for na Luna Norte, nos municípios da Luna Norte, você vai poder acessar na internet pela Unitel. Em vez de nós gastarmos tempo, o problema é que o que é que nós fizemos com aquilo que temos? Nós estamos a usar assim. Como é que você está a usar aquilo que você tem nas mãos? Busque conhecimento, perca tempo, fique no Google. Tem algum problema, alguma situação, algum conhecimento que você quer adquirir, você pode adquirir. Toma tempo. Dá tempo a você para aprender. Só isso. Já, nada mais. Vez, voltamos àquilo que o Samunga estava a dizer. Por exemplo, acho que o Horácio disse que os miúdos têm esses gigabytes e outros não estão a usar para outras coisas. Mas isso também é uma questão da educação, de como é que eles podem aproveitar melhor esses instrumentos para desenvolver coisas, aproveitar coisas positivas. Deu o exemplo da zungueira, como é que ela pode sentar ali enquanto está para aprender. Eu sei que em algumas escolas, colégios mais avançados aqui e creches, ensinam no computador matemática, ensinam no telefone matemática, as crianças com os números, usam a tecnologia para fazer isso. Então é possível usarmos o que temos, não é? Bom, eu vou mesmo fechar, vai me desculpar. Porque já chegamos à hora 17. Vamos ter outras oportunidades. Exatamente. Muito bem. Com o seu Samuel, se calhar com uma sala mais cheia. Hoje ficamos um pouco vazio, porque tem também colegas que estão a preparar viagens para o álbum. E não estão aqui. Mas queremos agradecer. que era Nelson, por favor. Depois eu sou o último já a falar, Nelson. Não fala mais. Depois de acabar. Queremos agradecer então ao Sr. Samuel e deixar em aberto a nossa vontade de continuar a trabalharmos juntos. Como lhe disse anteriormente, o nosso programa de estágio vai estar muito interessado em partilhar essas ideias com os estudantes que precisam de ter essas ideias. Principalmente gostei muito do início, quando falava de competitividade, produtividade, empreendedorismo. Para mim, essas expressões foram muito chaves e podemos utilizar muito. Poderemos utilizar muito para estimular os nossos estudantes, estagiários, em qualquer área de formação que eles tenham, não é? Usar a sua competência para poder gerar coisas novas. Portanto, muito obrigado a todos. Então, um bom final de semana, um bom 11 de novembro para todos. Obrigado. Eu também agradeço.